Salvador, pushback, acionamento, LJET 6749, gate 10. Ok, 6749, aguarde só um instante autorização do seu pushback e acionamento para separação de tráfego já no solo, ok? Devido a tráfegos aí da companhia que vão no mesmo perfil de subida. Aguarde a autorização. Afirmativo, tá aguardando o 6749. Para o táxi WJET 5717 com 143 a bordo, 3 horas e 40 com o SIT. Ciente, está livre o táxi à direita, chame no ponto de espera da 10, web 5717. Livre o táxi à direita, chamará ponto de espera da 10, 7717. WebJET 6749, autorizado o pushback e acionamento, chame táxi. Autorizado 6749. Controle Salvador, muito bom dia. O Rio 5973, informação eco, vai atingir 150 na Mari. Bom dia, Rio 5973, desça para nível de voo 050, tem condições de voar direto Duna? Afirmativa, agradeço. 5973. Rio 5973, autorizado direto Duna, decida autorizar até o 050. Muito grato, desça para 050, direto Duna, né, presente, Rio 5973. O L5717 está autorizado a decolagem na pista no zero, vento é 020 graus, 029. Autorizado, a linha é decolada no zero, L5717. Ciente. Flashback, acionamento 5898 do portão 6. Aguarde, web 5898. Aguarde. B5717, decolado ao zona 0, chame o controle, 120 decimal 8. 08, ponto de trabalho da empregadora. Comente. Solo Salvador 6749 para o táxi, está com 122 a bordo, 4 horas e alterna Galeão. Ciente, o Web 6749 está livre o táxi pelo pátio Índia e chame no ponto de espera para decolagem. 6749. Pátio Índia, chama pronto, ponto de espera, 6749. O Webjet 5898 para separação de tráfego devido ao banho da companhia que vai no mesmo perfil de subida, aguarde autorização para o pushback e acionamento. Ok, tá aguardando. Isso. Ponto de espera pronto, 6749. Ok, o Web 6749 mantém o ponto de espera. Vai manter o 49. Autorizado ILS XAI pista 10, reporte estabilizado. Sente autorizado ILS da 10, reporte estabilizado X-Ray, isso é para transferir. Jet 6749, livre alinhar e decolada 10, o vento é 020 graus, 3 nós. Alinha e decola 6749. Webjet 5898, autorizado pushback e acionamento, chame táxi. Autorizado, chama táxi 5898. estabilizar nesse Rio 5973, chame Torres 186. Pará, obrigado. Torre Salvador, muito bom dia. Rio 5973, está na passando externo, baixou e travou. Bom dia, Rio 5973. É, o ajuste é no 0-4. Aguarde autorização de pouso. Sente no 0-4, aguardando autorização de pouso na 10. 973. Jet 6749, decolada Zona 6, chame o controle, 120.8. 120.8.6749. O Rio 5973, pouso autorizado, não no zero, o vento é 040 graus, 049. Cliente autorizado, pouso não no zero, Rio 5973. 57. F5717, guardando diretamente com Recife, 1251, alterne 133, mal 25. Ok, obrigado, bom trabalho. Vou. Controle Salvador, muito bom dia, Webjet 6749, decolou, cruzando 2,5 na sua escuta. 6749, bom dia, contato radar, sua para nível de voo 340, saída da EL. 340 da EL, 6749. Bom dia, é o Gol 904, descida para 160, passa 200, formação OSA. Gol 1804, sem identificação, chega da Ponce, 4.000 pés, 10014, o ajuste. 4.014, chega da Ponce, 1804. Taxi Objeto 5898, POB 103, 134, Antena Galhão. Ciente, Web 5898, tá livre o táxi, via Pátio Índia, chame no ponto de espera, dá um no zero. Pátio Índia chamando pronto, no ponto de espera, 5893. Rio 5973 no solo Zona 8, tá livre o táxi via Alfa e Kilo para o Pátio 13. Alfa, Kilo, Pátio 3, 5973. comando espera pronto, 5898. Ok, está autorizada a decolagem da 10 Web 5898, vento é 020 graus, 029. Autorizada a decolagem 5898. Objeto 6749, chame Recife 1251, alterne 13325. 251-3325, web 6749, boa. Webjet 5898 decolado aos 24, chame o controle, 120.8. 1208, obrigado pelo serviço, então bom dia. E o 5973, na escuta da torre ainda? É na escuta 5973? Ok, por gentileza, faça uma chamada em 1234. Positivo. Salvador Departure, good morning, Webjet 598, dial Departure. Good morning, Webjet 598, read the contact center Departure, climb and maintain flight level 340, dial Departure. Dial Departure 340, 5898, request possibility for heading dial or LIDA. We are direct to LIDA position, Webjet 5898. Direct to LIDA position, thank you, man. Torre 5973. Sou o Rio 5973. Tô chamando 1234, mas ninguém responde. Ok, por gentileza, faça uma nova chamada. Forma o quê? Mais uma nova chamada, por gentileza. Salvador, 1897. 1897, acende a identificação, bons 4 mil pés, ajuste na 014. 4.014, na bom, 1897. Gol 1804, desça para 2 mil pés, Ajuste 1014. 2014, 1804. O 1804, autorizado ILS FCI, pistão 1-0, reporte estabilizado. 1804, ciência. Abjet 5898, contact Recife Sentry 125, decimal 1, with an able 133, decimal 25. 125, 1 1 3 3 2 5, thank you, have a nice day. You too. Gol 1804, completa aproximação, chame torre 186. Ciente, agora a torre confirmando, 1118, decimal 3, 1804. 1118, decimal meia dúzia. Meia dúzia, obrigado, bom dia. Boa. Torre, bom dia, é o gol 1804, está na final da 10, baixado e travado no ILS, Campo Avista. Ciente, gol 1804, bom dia, avistado o tráfego, ajuste 104, está livre o pouso na 10, o vento é 020 graus, 02 nós. Ciente, livre pouso na 10, 1804. Confirmando o vento para o 1804. Agora o vento é 030 graus, 02 nós. Sente, livre pouso, vento calmo, 1804.